Firmes na liberdade, em Cristo eu estou. A graça me abraça, o meu coração mudou. Não mais sob o jugo da servidão. Em amor servindo, ergueremos a mão. Oh Senhor, eu anseio viver em teu espírito, amar como tu amaste, liberdade é meu destino. Conflito, mas eu vou resistir. Guiado pelo Espírito, vou me permitir. Pois o fruto é alegria, paz e amor. Na verdade, encontrando o nosso Redentor. Como tu haste, liberdade é meu destino.